Salvador, 1649 Golf. É o 4234, bom domingo. Controle Salvador, muito bom dia. Puca 4234. ligado, bom dia, 469. Salvador, 469, bom dia. Salvador, bom dia, boa noite, 27.600, saída Mucajão. Salvador, pode falar Caju, Caju. Muito bom dia. Ah, zero de três. Controle Salvador, bom dia, 903 decolou. .360, turista da El? Não, 360, gol 903. Salvador, bom dia, o Chané 62 aqui.